Salve, função MA, Sector 43, Freak, é tudo nosso, pra quem desacreditou tá aí. Aí 92,9. Salve. Os quilombo nordeste nós representa, só os monstros envolvidão. XN de volta na cena. 081 acionou. Alô. Quem é? É o JF Primo, conexão já formou. Pernambuco e Maceió, junto com México, os que desacreditou. Gangsta rap não para, é nossa vez com passo. Função MA, Secto 43, Freak ZN é sua vez. Demorou, firmão, nos quatro cantos do mundão. Nós é a voz que representa favelos, irmão. Que tão passando veneno nos corre, nascendo que mata que morre. Sofrendo longe da família, ladrão, tem que ter. Só os monstros. Que quadros boy nas 4x4 toma mesmo de assalto e toca o terror. Só os monstros. É nós que tá na arena, na contramão do sistema. Nós é os gladiador. Me diz quem que não quer ter um áudio filmado. Banco de couras, roda liga, teto sola rebaixado. CB1000 no peão, escama, estigas, modelo. Nós leva elas pra canos boy, pro cativeiro. Nesse bala firma cresce. Carniceiro, cresce o olho, quer saber de onde vem as barcas, prata e os ouro. Nós não é tolo no jogo, tamo na frente a milhão. Freak ZN Gangsta, é nós que tá na função. Só os monstros no esquema, vacilo, arrumou problema. Não é de hoje, meu querido, é das antigas essa sentença. Seja em Alagoas, Pernambuco, México, tô nos corre, moro. Quero ouro, quero prata. Um Picasso na minha casa, de Landau pela quebrada. Festa pra molecada, carrinho, ioiô, boneca, sandalinha. Dá uma ajuda a quem nunca teve nada nessa vida. Sufocados pela riqueza da burguesia, humilhados diariamente em agressões da polícia, rebaixados pela mídia. Outrora um Zé Ninguém, hoje um vida louca, com dinheiro pra gastar, comer as suas puta fina. Várias noites, vários dias, de esquina, esquina, me renderam dinheiro, conforto nessa vida. Tem que ser vida louca, tem que ser gangsta, tem que ser monstro mesmo, preparado pra somar. Assassinatos e gente que está dañada de la mente. Robos, balazos y drogas en calles, aquí el peligro se siente. Pesado el ambiente y es evidente que de todas esas fallas el pinche gobierno no está al pendiente. Ojo por ojo, diente por diente. Que la mala vibra, la que ronda en la calle. Aquí viene el Sander a explicarte con detalle. El mundo no para y continúa el de braille. Todo lo que canta son relatos de la calle. Y así nada cambia, seguimos en el hoyo. Del puto presidente requerimos el apoyo. Porque como vamos nunca va a haber desarrollo. Si lo tuviera en frente te lo juro lo dejo yo. Protesta, protesta, el pueblo los detesta. La Cámara de Diputados como mierda pesta. Es la plaga de ratas la que ahora nos infesta. Y sobran 5 años del sexenio que aún le resta. Catedrático, el proveniente del manicomio, el que provoca ardor, el más transgresor. ¿Quién más? Nike el Destripador. La represión me tiene entre 4 paredes. Con KOMA, Sector 43 son los más crueles. Al rebelarse y endemoniarse contra el que abusa, ya no hay excusa. Con lápiz y papel voy a ser un despiadado. No me importa lo que dicen ni me importa lo que traman. A todos esos monstruos les llegaron. Sus cazafantasmas no se salvan ni aunque recen les pegamos. Su viernes 13. Seguimos en este pinche mundo de oscuridad. Es un infierno en llamas, convertido en ciudad. La burguesía pisa al pobre porque no hay igualdad. Y gobernantes que son monstruos regidos por la maldad. Pues nada cambia, el pinche mundo se acaba. El apocalipsis está cerca, men, ya se vaticinaba. Hay más violencia, más guerras, más corrupción. Enfermedad que es como un cáncer que no tiene solución. Y así nos mata, los presidentes buscan plata. Y la gente sensata no escapa del monstruo que los ataca. Hay más conflictos por dinero y es normal. Se acerca el final, el nuevo orden mundial.